Meus amigos e meus irmãos, eu não parei a pregação do Apocalipse para os simples. Continuo. Só que agora eu estou dando oportunidade aos simples de coração para se manifestarem também, como vocês estão vendo aqui neste programa que é do povo. Tem que tirar o Evangelho, o Apocalipse, das alturas e levá-los à planície. Que o mundo está assim, olha. Eu li para vocês aqui um dia desses a chave décima da mensagem de Jesus para os sobreviventes. Vem aí, por favor, Cristina. Cristina Fernandes. A chave décima. Vou pedir a Neide Bass para ler um trecho. É décima. Que é vital para o entendimento das coisas. E vocês vão ver o Apocalipse nas epístolas. Vou marcar aqui. De Paulo Apóstolo. Você vai ler. É que eu estou sublinhando para a Neide Basso dar a lidinha certinha. E assim se cumpre. Aqui, Neide, ó. O que é que eu disse na página 16? Como é seu nome? Daniele. O que é que eu disse na página 16, enquanto a Neide dá uma lidinha ali, para não se atropelar na hora da leitura? O que é que o irmão Pai vai dizer na página 16? Que o do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Que o Apocalipse, ele começa na Gênesis Mosaica. Começa na Gênesis Mosaica. E o que é que nós temos dito nesse programa a partir daí, já que começa na Gênesis Mosaica? Então, se começa na Gênesis Mosaica, e o Apocalipse termina o quê? A Bíblia. A Bíblia. Então, se ele começa na Gênesis Mosaica e termina a Bíblia, o Apocalipse, quer dizer, a Revelação, ele vai aparecer em várias partes da Bíblia Sagrada. Anuncia Jesus, anuncia a volta de Jesus. Nós temos estudado aqui com vocês, jovens da Igreja de Deus, no Rio de Janeiro, que ele se encontra também onde? Que lugar que nós andamos estudando aqui? No Evangelho. No Evangelho. Nós estudamos já, encontramos nos três primeiros evangelhos. De quem são esses? Lucas, Marcos e Mateus. Mateus, Marcos e Lucas. Né? A ordem do pão duro não altera, aquela coisa toda que a gente aprende com a criança. Né? A ordem. Quem é professor de matemática? A ordem dos fatores? Não altera o produto. Não altera o produto. E lembrando, Daniela, uma coisa que você falou aí, o evangelho é de quem mesmo? O Evangelho de Jesus. De Jesus. O que que fizeram Mateus, Marcos, Lucas e também João? Eles foram como um repórter. Eles passaram, Jesus passou para eles o Evangelho e eles transcreveram. Sim, passou como? Porque eles assistiram aqueles acontecimentos. Ouviram narrativas dos próprios apóstolos de Jesus. Por exemplo, Marcos ouviu de Pedro... Aquela coisa toda, porque Marcos era secretário do apóstolo Pedro, como Lucas era secretário do apóstolo Paulo. Então você está convencida de que o Apocalipse está também no Evangelho? Estou, irmão Paiva. Inclusive, eu achei em Lucas, no capítulo 13... Peraí, calma que o pessoal vai correr aí. 13, todo mundo, Lucas capítulo 13... E Marcos, hein? E Mateus, ninguém fala nada. João, ninguém fala nada. Já leu aí, né, Neide? Daqui a pouco eu vou te passar para você fazer a leitura. Vocês vão ver também Apocalipse nas epístolas do apóstolo Paulo. É que é aquele negócio do ovo de Colombo. Estava lá e ninguém estava percebendo que aquilo era Apocalipse também. Ora, se é revelação sobre o final dos tempos, e o povo entende Apocalipse como fatos tremendos a acontecer, que coisa mais tremenda do que a volta de Jesus? Então precisamos mostrar ao povo brasileiro e aos outros que aquele livro que eles têm temor, não sei porquê, está em toda a Bíblia Sagrada, nos instigando, nos provocando, até que todos amadureçam e compreendam a grande mensagem da Legião da Boa Vontade. Que sem tirar o aviso tremendo que o Apocalipse traz à humanidade, mostra que no Apocalipse estão as bases da civilização vindoura, que vem descendo do mundo espiritual para a terra, Porque quando o homem se integrar no dia do Senhor, conforme explicamos aqui, que é um estado natural de permanência em espaço e tempo de Deus, aí as soluções dos problemas políticos, econômicos, sociais, aparecerão à nossa frente como linfa puríssima que sai de uma montanha onde você nem imaginava que havia aquela água tão gostosa e saborosa. Todos os tratados políticos, todos os livros religiosos, todos os tratados econômicos, compêndios econômicos, tudo que se escreveu, a arte, vai sofrer uma transformação radical. Porque unir a humanidade de cima à humanidade de baixo, ou unir a humanidade de baixo à humanidade de cima, é simplesmente, professor Tácito, integrar a criatura no dia do Senhor. Compreendeu? Perfeitamente. Que aí nós passamos a ser a própria profecia. E a profecia é a história da voz de Deus. É a vivência plena. Sim, é a religião diária. Unir a humanidade de baixo à humanidade de cima é integrar a humanidade no dia do Senhor, que é o estado ideal de harmonização com os poderes superiores. Aí nós seremos espaço, seremos tempo de Deus. Aí nós seremos a própria profecia. E nada será mistério mais para nós. Ao toque da sétima trombeta, isso acontecerá plenamente. E a sétima trombeta começou a tocar no dia 21 de outubro de 1989. Por isso é que a sétima trombeta começa a tocar, e ela toca, as trombetas trocam durante anos e anos, lá a partir de 21 de outubro de 89. Você, como velho legionário, sabe que há de 10 em 10 anos um grande acontecimento da natureza espiritual ocorre na LBV. A trombeta sétima já está tocando e o mistério de Deus está sendo revelado aos seus servos, os profetas. Daí, Jesus ter permitido que nós, nessa pregação despretensiosa, humilde mesmo, ao simples de coração, pudéssemos revelar que o dia do Senhor é o estado ideal de integração em espaço e tempo de Deus. É o campo neutro do centro espiritual universalista que o irmão Zarur vinha anunciando desde 69. Fala o microfone, professor. Uma revelação dessa, ela amadureceu durante milênios. Sim. E de parabéns toda a família legionária e todo o povo que toma conhecimento de uma revelação tão importante que ilumina os espíritos. Portanto, continuamos pregando o apocalipse para os simples de coração. Só que dessa vez os simples estão se manifestando também. E é isso que nós queremos. É a universidade da boa vontade em marcha. Daniele, quantos anos você tem? 15. Volta ao seu assunto. Sim, meu pai. Como eu estava falando, aqui em Lucas, capítulo 13, no versículo 6, eu comparei, né, com o Apocalipse, capítulo 14, versículo 17. Peraí, repete aí, por favor. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Peraí, Lucas, porque o pessoal em casa está correndo para ver se é verdade. Capítulo 13, versículo 6. Não se vende isso aqui? Não, a parábola da figueira estéril. 13, 13, 13, 13. Aqui mesmo tá a minha Bíblia está com tanto papelzinho marcando. Está aqui, 13. A parábola da figueira estéril. O que é que tem? Vamos lá. Sim, eu comparei com Apocalipse, capítulo 14, versículo 17. E peraí, Apocalipse, pessoal, vamos lá. 14, agora abri aqui o Apocalipse de Jesus para o simples de coração, porque agora eu só leio o Apocalipse aqui nesse texto, modernizado, sem perder a solenidade. Vamos lá? Capítulo 14, versículo 17. Versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. É só isso aqui? Não, o versículo 17 até o 20. Então vai lendo aí. Ainda saiu do altar outro anjo, que tem poder sobre o fogo, e falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma a tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Bom, isso aqui é o Apocalipse. Agora, volta lá para Lucas, que o pessoal em casa às vezes não sabe. Vamos lá, parábola. Qual a parábola que você falou? Era capítulo 13, versículo 6. Versículo 6. Figueira estéril. Quem é que vai ler a figueira estéril aí? É Paula, né? Paula, seu nome? Passa para ela lá, para o Daniel. Você tem a Bíblia aí, Paula? Então, vem, fala no microfone, senão ninguém escuta. Lê aí. A parábola da figueira estéril. Depois você vai dizer se está de acordo com a Daniele. Quantos anos você tem? Tenho 16. 16, vamos lá. É, Lucas, capítulo 13, versículo 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que os cave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Ah, isso mesmo. Muito bem. Está de acordo com o Apocalipse naquela passagem citada pela Daniele, a partir do versículo 17 do capítulo 14, da vindima em que um anjo recebe uma foice aguda e manda a brasa. Vocês veem como Apocalipse e Evangelho tem ligação? Toda a Bíblia é assim, não há nada de vasos separados, são vasos comunicantes. Para encerrar, Neide Basso, vocês vão ver agora, já mostramos que o Apocalipse está no Evangelho. Maria da Glória já foi buscar Apocalipse em Isaías. Neide Basso agora vai mostrar para vocês, valendo-se da chave décima da volta triunfal de Jesus, escrita pelo irmão Zarur, Apocalipse na epístola aos... Leia, por favor, o trechinho marcado aí. E assim se cumpre uma profecia do apóstolo São Paulo. Diz Zarur. Aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Vós mesmos estáis avisados de que o dia da volta do Senhor Jesus virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto àquela que está para dar à luz, pois de nenhum modo escaparão. Vocês estão vendo aí? Paulo anunciando que Jesus vem. E há outras passagens. Ao toque da trombeta, o Senhor Jesus descerá. Outra passagem de Paulo. E ele diz que Jesus vem e manda que tomemos cuidado com a falsa paz do mundo. Porque paz para valer só Jesus. Por isso é que dizemos sempre na prece aquela sua palavra. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, só terminando com a palavra dos anjos, quando anunciaram Jesus, está no Evangelho, segundo São Lucas, tem sido citado muito aqui, né? Glória a Deus nas alturas. Quem confia em Jesus, não perde o seu tempo. Porque Jesus é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. contigo. É profecia, Moisés também lutou por esta paz, mas agora chegou sua vez em Brasília. Surge o templo, veio para unir a parte boa que há em nós, e não importa os credos se existem ou não, mas o seu coração que reclama por ser livre, livre no real tempo da boa vontade, sempre amor e verdade. Você pode ser feliz vivendo o amor que o templo apresenta em si, em seu ideal.